Oh, 1, 2, 1, 2. Aqui mais uma vez, filho do justo, pra honra e glória do Senhor Jesus. Só ele é digno de toda honra e toda glória. E quando eu parti, eu parti. Olha, minha alegria maior não é saber que meu som tá tocando em várias cidades do Brasil, e sim saber que isso tem contribuído pra tirar vários jovens das estatísticas de morte, de crime, e se voltar para Jesus. E quando eu partir, minha mãe pode chorar, mas depois vai sorrir e agradecer a Deus por me permitir estar hoje aqui nessa função. Quando Deus decidiu o dia, a hora de eu subir, vou ver o resultado das lutas e dos abates. É claro, se eu guardar minha fé e combater o bom combate, quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi, cantar tua palavra e ser orgulho pra ti. E desde novo ouvi o que desde molequinho observo por aí. Enquanto eu existi, desde o dia que eu nasci, enquanto nós tiver aqui, o problema vai existir. Altos garotos dispostos de um velho jovem tão novo. Brilho tão fosco, semblante mais gelado que frio de agosto. Até dava gosto quando via no quintal passar o dia normal, no mais puro espírito de infância natural. E só sabia de bom o que era o anoitecer e a luz do dia. E nem ligava pras penha, pros tal de Spring Blaze. Nem sabia o que era gíria. O futuro chegou mais cedo com as tecnologias. Só que mamãe não aguenta, o caixa tá fraco. Não vai botar na sua mão o que não tem no prato. E desde novo é ensinado. Estudar pra aprender, pra passar, pra depois trabalhar. E acordar a hora que for preciso pra conquistar. Só que em todo lugar tem os carinha que mora logo ali. Que com uma conversa bem maquiavélica mostra como faz. E ele nem se liga que é bem diferente de como aprendeu com os pais. O neguinho tá ninja sim, mas pensa que tá abalando, tá abafando o fim. Mano, cê tá dormindo de ladinho com seu fim. Tá fãzinho do cheirinho, dos perfuminhos das donas. Fica ratinho que sai no compre o conselho de sua coroa, coroa. Fica esperta com o que a senhora ensina, porque vai fazer efeito quando ele tiver sozinho na garoa. De boa, não deixe ele à toa, senão os pensamentos voam. E eu vou pagar de chato mesmo, caretão, vai vendo. Não gostou, muda a faixa, porque só vai entender quem tá por dentro. Eu sou exemplo do que o livramento de Deus faz com os do jeito que for. Meu território gangsta não me arrancou do Senhor. E pros carinha que acham que isso aqui é uma flor, pisa devagarzinho, porque se os espinhos furar vai ser um terror. E meu respeito e consideração pra quem merece, que já viveu e até hoje senti na pele. Cuidar da vida bandida é bem mais que um beck, e a inveja rola solta na rodinha dos moleques. E sem querer te tirar, vou bater na tecla de novo. Acorda dessa vida, ser mais um no meio dos outros. E dê valor na firma que dá valor na sua vida. Põe pra andar dos seus caminhos que te tira do foco principal. Hey, sei que Jesus te aceita, não importa como esteja. Olha que eu nunca fui tirado pelo meu jeito de ser. E eu não faço nem questão, nunca tive uma GT. E até meu primeiro bolo de aniversário já foi com 20 de idade. Mas obrigado pra ninguém pode falar nada da minha responsabilidade. Não sei se tá exatamente no plano perfeito, mas sei que hoje pra minha vida tem feito efeito. E é uma casa de espelho, quem tá ao redor tá vendo. E esse Deus que me capacita, que me dá sustento. Fica atento porque um dia todos iremos ir. Oh, oh, vida passageira, só que nós que decidimos pra onde ir. Não tenho ideia da minha hora, mas quando chegar quero tá preparado, porque já sei pra onde quero ir. Veio que a semente enraizada vai crescer, fazer fruto, tudo que eu sempre quis. Orgulho pra mim mesmo, orgulho pra minha mãe, pro meu pai, meus irmãos, pra quem tá escutando. Mais um som que tá tocando, que vai ser mais uma semente no coração dos manos, que talvez nem sabe mais o que vai fazer. Se você me escutar, você não vai perder. E aí realmente você vai ver o que é viver e poder ficar tranquilo, sem ter medo de sua hora chegar. Imagina quem vai te levar, os anjos de Deus que vão estar a porto só pra ouvir. Pode vir buscar o meu amado, que tá pronto pra vir, o que é dele tá guardado. Como é bom saber, ah, como eu queria que você imaginasse, ah, como eu queria que você acreditasse nesse Deus perfeito, que é meu castelo forte, meu baluarte. Ó Deus, tô de prontidão só pra fazer tua vontade. E quando eu partir, minha mãe pode chorar, mas depois vai sorrir e agradecer a Deus por me permitir.